que é isso? Nossa, quanta correria! Por que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Até as 16h, os clássicos do rock para você curtir, fazer tudo o que você quer fazer, ouvindo o que você gosta, é o que é mais importante, tá ok? E continuando mais um programa aqui, seguindo aqui os nossos hinos do rock, tá? Como já disse aqui da Old Creole, não vou tirar, fazer cortesia com o chapéu dos outros, não, porque eu acho isso uma sacanagem, tá? A seleção foi feita pela Old Creole, uma revista especializada, os caras que conhecem de música e tem coluna lá na Rua de Crio que fizeram essa pesquisa. Tá, é lógico que se você fizer, vai sair diferente. Se eu fizer, vai sair diferente. Qualquer um que curte, se fizer, vai sair diferente. Tá ok? Mas isso não importa. O importante é você curtir, conhecer bandas que você não conhecia. Assim como eu, cara. Eu tô conhecendo bandas aqui nesses hinos do rock aqui que eu não conhecia, cara. E algumas eu gosto, algumas eu não gosto. Esse é o famoso livre-arbítrio que, graças a Deus, ele nos deu. Tá ok? Vamos começar então. A gente começa com um clássico, meu amigo, um clássico do Deep Purple. Aliás, quando a gente acabar esses anos do rock, a gente vai tocar um novo álbum do Deep Purple que foi lançado agora. Now What? É o nome do álbum, tá? Com 3 integrantes da formação original, que é o vocalista Ian Gillan, o baterista Ian Paice e o baixista Roger Glover. Tá ok? Mas isso aí fica pra depois, que o novo álbum do Black Sabbath também, novo álbum do Slash, eu não vou ficar falando aqui não. Tem um monte de coisas novas pra gente curtir. Portanto, terceiro ano do programa tá prometendo. A gente vai começar então com Deep Purple, Child in Time. Vamos lá. Classic Rocks. Thank you. filling me all full of lies. Olha, amigo, se o seu som estiver alto, o seu vizinho agora acabou de arrancar todos os cabelos da cabeça. Se ele for fã do Luan Santana, então, dessa turminha, eu não gosto nem de falar, cara. Gustavo Lima, Michel, até logo. É, devia ir embora, né? Até logo, vai embora. Vai lá pra... É, por aí afora. É, vai pra esse lugar mesmo. É, vai lá pra PQP mesmo, tá? Olha só, Judas Priest, um clássico Painkiller, meu amigo. Porradaço. Você vê como é que tá a mistura aqui. Tá uma coisa assim, bem misturada. A anterior foi Crawl, Evil Woman, Don't Play Your Game With Me. Essa música, o Black Sabbath, acho que é o único cover que o Black Sabbath fez na vida, que eu me lembro, do primeiro álbum ainda. Tem a primeira música do lado B é essa música, com Ozzy Osbourne e companhia cantando Evil Woman, Don't Play Your Games With Me. Tá ok? Anterior Slade, cara, adoro essa banda. Nos anos 70, o pessoal da boate do CCRR sofria comigo, que eu mandava ver. Come and Feel the Noise, rolou também Saxon Crusader e Deep Purple, clássico, tá? Do álbum Rock, da Child in Time. Legal? Pra começar, tá bom. A gente vai pro break. Na sequência, se você não conhece o New York Dolls, você vai ficar conhecendo. Não saia daqui. Classic Rocks. Classic Rocks. É o Classic Rocks pra você que não conhece, está ouvindo pela primeira vez. São os clássicos do rock, cara. Realmente músicas que daqui a mais 40 anos eu não vou estar aqui, infelizmente, porque eu gostaria de estar, mas não vou estar aqui. Muita gente ainda vai tocar isso, porque são clássicos, meu amigo. Não adianta. Não tem jeito, tá? E a gente está fazendo aqui os hinos do rock, segundo a pesquisa da revista Road Crew, tá? Mais um programa com os hinos do rock. E nessa sequência aqui, queria mandar um alô pra galera que tá ligadinha ainda também, né? Será que... Quem? Luiz Gânia, de Salvador. O César, morava no Rio, depois foi para São Paulo. Não entrou mais aqui no nosso site, aqui não... Não falou mais, mas de repente pode estar ouvindo no... Sei lá, mas o cara... É, se manifesta aí, César, na boa. O César, da Nova Ótica, isso aí. Zé Luiz do Zone Rock and Roll, né? Do site Zone... E um alô pra galera do site Zone Rock and Roll, cara, que é uma coisa que... É, um Facebook. É uma coisa muito legal. Meu filho, inclusive, é um deles que tá lá. Tá? Meu filho Rafael tá lá no meio do... E o Eduardo também. O André Gomes, o piloto de Barra Mansa também. Outro que manja tudo de rock, também gosta. Guilherme Freitas. Quem é? Aquela menina também que foi lá, que tava na Alemanha também ouvindo a gente. Lúcia Monteiro. Valéria. Como é que é? Valéria da Gastão. Como é que é? Vale Gastão. Isso, tá certo. Bom, gente, ó, ficar citando nomes... Kleber Molina, grande Molina, tem que mandar alô pro Molina, rapaz. Eu não gosto de ficar citando nomes, porque geralmente a gente esquece alguém. Olha, se por acaso você for um desses que não foi citado, me desculpe, porque a cabeça de roqueiro é assim mesmo, meu amigo. Ainda mais roqueiro velho da minha idade, com 58 anos. Não pode cobrar muito, não. Gente, ó. Hã? Quem? O rapaz tá do Panamá, isso mesmo. Tá ouvindo todo sábado. Você pode entrar em contato com a gente, dê o seu nome, mande seu alô, pode dizer o que você acha do programa, criticar também, porque críticas produtivas, não é aquela crítica de querer malhar os outros. Isso aí não existe. Isso aí é dor de cotovelo, esse homem é coisa de gente má, sem caráter. Mas você pode fazer a sua crítica, com certeza. Falar do que você gosta, que você não gostou, dizer, isso aí eu não achei legal, eu prefiro ouvir isso. Citar algum grupo que você gosta de ouvir também, você fica à vontade, tá? Se tiver o toque, se não tiver, eu vou ter humildade de dizer que eu não tenho, tá? Rafael Arisa, esse aí é a minha cria, cara. Botei meus dois filhos desde pequenininho. Eu me lembro o primeiro álbum que eles ouviram foi Iron Maiden, cara. Aí vocês viram que as crianças estão bem encaminhadas. Com certeza. Ó, vamos começar então com New York Dolls. Essa banda era muito doida nos anos 70. Eles cantavam vestido tudo de mulher, cara. E não eram gays, não, tá? New York Dolls, bom, se tiver algum ali também. É isso aí, eu acho que não era, né? Não sei. Mas naquela época o pessoal se segurava, ficava dentro do armário mesmo, não saía, não. Hoje em dia, armário já é feito sem porta. Deixa quieto. Não vamos discutir a questão, não. Não tem nada a ver. Nada contra, cara. Não tô discriminando nem nada, tá ok? Bom, vamos começar New York Dolls Personality. Vem comigo. Classic Rocks. Take her this way, and her friends are one another's.

ter uma ideia, essa banda, o Rats, se escreve com dois T's, não é Rats de rato, não, tá? Eu não conhecia, cara, foi meu filho que me mostrou. Pai, aqui uma banda de hard rock maneira aqui, ouve aqui. Eu vi, gostei e continuo tocando até hoje, cara. E tá aqui, tá na pesquisa da Road Crew, meu amigo. Você vê que o moleque tem bom gosto, tá? Olha, hoje é dia 10, né? Daqui a 3 dias a Rádio tá fazendo 3 aninhos, meu amigo. É, e de pra cair mesmo, segunda, terça, né? Terça-feira agora, de 3 aninhos. Beleza, cara, isso é muito bom, cara. É, muito bom porque essa audiência, entendeu? Foi vocês. Vocês que curtem a gente o dia inteiro, 24 horas por dia. Você que curte fora do Brasil. Você que curte nesse Brasilzão imenso aí, porque pega em tudo quanto é lugar. Portanto, o parabéns é pra vocês. Vocês é que fizeram a audiência da rádio. Tá ok? E quem tá com todos os méritos, meu amigo Marquinho, cara. Ele que eu vejo aqui, que rala aqui, legal mesmo. Olha, ralar é pouco, meu camarada. Tá? Ralar é pouco. Eu vejo o cara aqui chegar aqui com o olho na nuca, passou a noite inteira. É, você tá pensando o quê? Que é moleza, é só chegar aqui, botar um monte de música e deixar tocar? Não é isso não, meu camarada. Nada disso. Olha, Rats, Round and Rounds. Teve também Montrose, cara, Rock Candy. Olha, essa banda aqui eu não conhecia. Lucifer's Friends, amigo de Lucifer. Olha o nome, cara. É Ride in the Sky. Rose Tattoo, essa famosa banda. Rock and Roll Outlaw. Accept, Restless and Wilds. Olha, Nazaré, cara, adoro essa banda. As Amanás, um dos melhores álbuns do Nazaré. Def Leppard, Photograph. E New York Dolls com Personality. Gostou, né? Tá bem eclética a lista aqui, tá misturando de tudo. Bom, a gente vai pro break e na sequência, deixa eu ver aqui, ó. Não sei se você conheceu a banda The Sweets dos anos 70, conheceu? Não? Então você vai ficar conhecendo daqui a pouquinho, não sai daí não. Classic Rocks. Pois é, chegamos aqui ao terceiro set. Terceiro set list, tá? Tem que parar com esse negócio de bloco, cara. Meu dentista me adora por causa disso. Ele fala, Adolfo, obrigado por fazer me lembrar todo o programa seu aí de hoje. Já esqueci o nome dele. Coisa, não, alguém esqueceu o nome do dentista, é brincadeira, né? Não, mas comigo, quem me conhece sabe que é normal. Olha aqui, ó. Vamos começar então aqui com The Switch. Eu adoro essa banda, cara. Nos anos 70 eu tocava em boate. É, aliás, tem uma parte light do The Switch, que é Fox on the Run, Ballroom Blitz, que tocava muito nas boates dos anos 70. Mas tem a parte rock and roll também, que você vai ouvir agora. Switch, Set Me Free, vamos lá. Classic Rocks. Yeah. beside me, my only son. Listen closely to what I say. If you do this, it'll help you some sunny day. I soon. Root from some cartoon. Things will be different there. The sun will rise from here. Then I'll be 10 feet down. And you'll be nothing at all. Yeah, I got my time machine. I got my electronic brain. Time to do some. Ain't no loser. Stop! Olha, se você reparar, tem várias músicas do Dio, do Rainbow. Não tem como fugir, meu amigo, não tem como. Aquela formação clássica do Rainbow, do Rich Blackmore, Cozy Powell, com o Dio nos vocais. Brincadeira, baixista, não me pergunta o nome que eu não vou lembrar. Não tem preconceito, se você é baixista, não me leva mal. É que eu não lembro mesmo, cara. Ué, eu não lembro, cara. Fazer o quê? Aliás, tem uma explicação também, né? Porque o Rainbow do Rich Blackmore, cada álbum é uma formação diferente. Ele trocava tudo, porque a banda era dele, ele fazia do jeito que ele queria, tá? Você ouviu aí, ó, Stargazer, um clássico do Rainbow. Olha, The Dead Boys, Sonic Reducer. É, Hawk Wind, essa música, esse álbum, Hawk Wind, o baixista, você não vai acreditar que é um baixista. O baixista é o Lemmy Kilmister. É, do Motorhead, meu amigo. Líder, baixista e vocalista do Motorhead. Ele começou com o Hawk Wind, só que começou tocando baixo. Aí ele não era vocalista nessa banda. Silver Machine. Você ouviu também, ó, Simple Man com Leonard Skinner. É, um nomezinho miserável pra falar, cara. Leonard Skinner. Parece que você parece aqueles mineiros do interior, né? Leonard Skinner. É, mas faz parte. Aliás, eles são do Southern Rock, lá no sul dos Estados Unidos, é considerada a parte não mineira, lá porque lá não tem mineiro, mas é a parte do interior, né? É. Mas foi lá no sul que surgiu o blues, meu amigo. Ninguém pode falar disso não. Blues, o jazz, é o berço do blues e do jazz, cara. Tá? Olha, você ouviu também Motley Crue, Shout at the Devil e Sweets com Set Me Free. Tá ok? Ali um tempinho pra você ir no banheiro fazer aquele xixizinho, mas ó, é o número 1, tá? O número 2 não vai dar tempo não, cara. Vai correndo e volta que a gente volta com mais uma do Deep Purple. Classic Rocks. Classic Rocks. Pode falar, meu amigo, que você levou o celular pro banheiro. Fala. Fala sério. Ou então você aumentou seu som lá na sala, sua mãe tá te xingando lá dentro. Abaixa esse som, moleque. Não. Não, né? Tá, então tá certo. Foi número 1 mesmo, tá bom. Bom, é o seguinte, olha. É a saideira, né, Marquinhos? Saideira aqui, ó. A saideira, e olha, a saideira começando bem. Foi a música mais pesada do Deep Purple. Aliás, o álbum considerado mais pesado do Deep Purple é o Wind Rock, que tem aquelas estátuas na montanha dos Estados Unidos, que tinha os presidentes dos Estados Unidos lá. Eles fizeram a capa com os integrantes da banda, que ficou muito bem bolado, tá? E é o álbum mais pesado que tem. Tem até o Child in Time desse álbum, que começamos o programa com ela. E a gente começa o último bloco também, o último set, tá? Com Deep Purple, Speed King, vamos lá. Classic Rocks. Yeah! In the cool We'll be right back. got the groove. We'll be right back. cara. O nome da banda, você não vai adivinhar nunca, é Buffalo. É isso mesmo, Buffalo. Com Sunrise. Eu não conhecia Buffalo. Eu conhecia a banda chamada Buffalo Springfield. Mas não essa banda aí, que é só Buffalo. Ted Nugent. Ted Nugent tem muita música falando de Buffalo, porque é do interior. É um texano lá do interior, pratica tiro-alvo, caça. O cara é muito louco, é surdo de um ouvido, estourou o tímpano. É, usa sempre aquele chapéu mesmo de... Não é de vaqueiro, não, aquele preso aqui do lado. Como é que é o nome daquilo mesmo? Nem sei como é que é o nome daquilo ali. É aquele chapéu do interior mesmo, lá do texano. Bom, a banda Down, cara, Stone in the Ground, White Snake, um clássico, Still of the Night, e Deep Purple, Speed King. Pois é, fechamos mais um programa aí com os clássicos para vocês, clássicos do rock, com 200 hinos do rock, cara. Eu disse que eu modifiquei o nome, porque na Road Crew é 200 hinos do heavy metal. Mas lá a classificação de heavy metal e hard rock é diferente daqui. Daí eu vejo o programa Death Metal Show e eu discordo de muita coisa que eles colocam lá pra tocar. Falam que é hard rock, é rock pesado. E umas que eu chamo de heavy metal, que não é heavy metal, que é hard rock. Pra eles é diferente, tá? E nós não vamos discutir com quem inventou o rock and roll, né, meu amigo? Deixa quieto. Bom, mais um sabadão juntos. Eu tenho certeza que foi bom ficar aqui com vocês. E, portanto, sabadão, como eu disse, logo mais à noite você vai sair. Se for sair, meu amigo, tudo bem. Agora, se for dirigir, não beba. Deixa a sua namorada beber, cara. Depois você vai se dar bem. Vai ser bem melhor, né, meu? É, você vem dirigindo, era alegrinha, papapá, sabe como é que é? É sabadão, não precisa dizer nada pra vocês, tá? Até semana que vem. Fui. Classic.